legal isso aí. Um dia eu fiz um som com os negros aí. Então, eu tô dentro da sala. Tá saindo no som do norte mesmo. Posso? Se eu quiser, eu posso ou dar um mute ou dar um solo. Escuto só o cara. Thank you. Thank you. Thank you.